Torre, eu vou 1804. 1804, que nem Galo 012, você pode baixar e travado. Tá, está baixado e travado. Vai passar o marcador. Autorizado pouso pistão no zero, vento 110 graus 07 nós. Autorizado pouso não no zero, pouso 1804. Solo 1209. Torre Salvador. Bom dia, Gol 795, baixou, travou e ele é suíço. 795, Pirengão 102, reposta externo, baixado e travado. Sente, 975. Passando externo, baixou, travou, Gol 975. 795, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 07 nós. Vente, livre pouso no zero, Gol 975. Dando para a Papa, siga. Cuidado, tá? Você pode para ingresso da pistola 7. Torre Salvador, Gol 1897, Passal, Índia Serra, Baixada chegando. 97, que negando 012, se é que tem esposa, agora de pista livre. E 2, checado, Gol 1897. Gol 1715, no solo 51, libere pista pela direita, chame solo 121.9, agilize manobras. 1795, agilizando. Cuidado, ingresso pistão na 7, aposte pronto, índia delta papá. Alô, Salvador, bom dia, 1795. 1795, 121, decimal 9. Boa noite, 97, baixada e travada. Afirmo. Autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 069. Autorizado pouso na 190, Gol 997. 97, no solo 5-4, libere pista pela direita, chame solo, 1-2-1, decimal 9. Direita 2-9, gol, 8-7. Dupla pá, autorizando decolagem, pista no 7, vento 090 graus, 08 mais. Índia Delta Papá decolado 56, controle 119, decimal 8, boa viagem. Torre Salvador, bom dia, OTAN 35 no 7. 35 no 7, que negamos 012, abaixada travada. Afirmativo. Vento no 7, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 09 nós. Livre pouso, 35 no 7. Salvador, bom dia, tá 3153 a 1 milha de Simbra, baixo pra lá. 3153, que nem engano, 012, continua aproximação, aguarde pista livre. 3153, 1012, aguarde pista livre. Cinco no 7, no sol 05, libere pista pela direita, solo, 121 decimal 9. Direita 1219, tá 35 no 7. Cinco autorizado pouso pistão no 0, vento 090 graus, 08 nós. Autorizado pouso pistão no 0, tá 3153. 3153, no solo 08, libere pedido pela direita, chame solo 121.9. A direita 219, 3153. 3171, a linha decola, pista 0, 070 graus, 07 nós. Decolada 16, chame controle 119, decimal 8. 19, 8, bom dia, Nova Rio 804, com espera do Andar. 804 na linha, decola pista no 0, vença 060 graus no 0 norte. Decola no 0, boa noite, 04. Zero quatro decolado 932, controle 119 decimal 8. 19 8804.